10096198, boa noite. Boa. Ato 298, solo 14, 14, libere direita, solo em 1219. Direito mais 1942, tá bem. Solo Salvador, azul 4298. Azul 4298, táxi Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 4292. 9810, livre pouso. Afirmativo. Eu sou o Oxa 6303. Prossiga. Gate 4, no zero, solo 16, libera a direita, chave solo em 1219. Solo 80, seu solo 16, direita, solo 1219. Cliente liberando a direita, chama do solo 19, 198 no zero. Solo, solo 2, 0, táxi Alfa Quilo para o pátio 3. Azul 4298, ingresso Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 4298. Afirmativo, pela quilo, fica atento à finalização do reboque do Airbus da TAP. Pronto para cópia. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pêssalo 10, Bridge, Pêssalo 16, Bravo da Zulu, Trive e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5457 e o controle 1198. Autorizado 360, decola da 10. Com curva à direita da Euleta Fótima, uniforme Zulu 10, Bridge, uniforme Zulu no meio, Bravo até o Zulu Trivio, 54, 77, 19. Conteste novamente a subida e o transponder? A Euleta Fótima, 54, 57. Correto, show me para posicionamento, 6303. Tomarão. Otan, Mike Hotel Golf informa que já concluiu o reboque e está fazendo o pátio 6, posição 4. Obrigado, boa noite. Boa noite. Trânsito Salvador, boa noite, TAM 3305. 3305, boa noite, avistado, cheque o trem de pouso, 170 com 4 nós, 3305. O trem de pouso baixado e destravado. Livre pouso, pista no zero, TAM 3305. Autorizado pouso, pista no zero, TAM 3305. TAM 3305, solo aos 37, libere direita, solo 1219. 219, obrigado, boa noite. Boa, nada. 12, Salvador, Gono 246, passando esse ar. Boa noite, no 246, cheque trem de pouso, vento 170 graus com 5 nós. Passou, travou, Gono 246. Tem livre pouso na pista no 0, Gono 246. Livre pouso não, no 0, Gono 246. Hoje Salvador, Rio, 5972, estabilizado, localizado, 1972. 972, boa noite, avistado, continue a aproximação no zero, 160 graus com 4 nós, informarei pista livre, o Rio 5972. base de Brasil, Alfa. Alfa 40, libera direita, solo 1219. Direita 19, gol no 246, uma boa. Boa. Rio 5972, chega frente ao pouso, 164 nós, livre pouso no 05972. Sente, livre pouso, baixado travado. Sente. Turma 246, taxa autorizada, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, gol 1246. Pega acionamento 6313. 6313, autorizado para emitir táxi. Bota o táxi 5972, solo aos 42, libere a direita, solo em 1219. 219, libera. Salve, Salvador, Rio 5972, libera o transporte. Rio 5972, táxi autorizado, Alfa Quilo para o Pat 3. Alfa Quilo, Pat 3. 63 para o táxi, 4 horas e 5, alterna Galeão, POB, 48. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera, sobre torre 1895, ajuste no 015. Direita, Índia, 1895, muito obrigado, um bom fim de semana. Salvador, Coerente, good day, Azores 850, on stand 11, information alpha, destination Lisbon, ready to copy, Coerente. Send back to clear, Romeo Zulowska 850. Standing by. Salvador, boa noite. 3 no 3, pronto para decolar? Imagino. Autorizado a alinhar e decolar 10, 160 graus com 5 nós, 63 no 3. Autorizado a alinhar e decolar 10. Romeo Zulu Oscar 850, are you ready to copy? Ready to copy, Romeo Zulu Oscar 850. Clear to Lisboa, flight level 330 via Upper Zulu 10 after confirmed planned route. Puka Departure, Papa Uniforme Charlie Alpha, Puka Departure, Zipar Transition, Zulu India, Papa Alpha Romeo. After Departure, left turn, score code 5465 and Salvador Departure Control 119.8. Clear to Lisboa via Puka Departure, Zipar Transition, Squawk 5465 Departure Salvador 119.8 for runway 10, Romeo Zulu Oscar 850. 850, only the flight level is 330. Flight level 330, Romeo Zulu Oscar 850. Feedback is correct, report for pushback and startup, Romeo Zulu Oscar 850. Post ready for push and start, Romeo Zulu Oscar 850. Oceania 6303, Decolos 49, chame controle em 1998, uma boa noite. 98, boa noite, bom fim de semana. Obrigado, igualmente, Pedro. Motor Salvador, Oceaneia 6224. 6224, boa noite, avistado, cheque trem de pouso, 150 graus com 6219. Baixou, travou, passando ao Altermarker, visual com a pista 0, Oceaneia 6224. Em livre pouso na pista 1-0. Pesado pouso, pista 1-0, Oceaneia 6224. Tô igual no 888, solicita vetores aqui para perder a altitude. O gol 1888 modulado para a Torre Salvador, confirme? Afirmo, gol 1888. Deixa eu coordenar junto ao controle, se é possível, só fazer um 360, só um instante. 360, gol 1888. Aguarde confirmação com o controle, mantenha reta inicialmente. Vai manter a reta, gol 1888. Ok, o controle já libera, pode fazer o 360 para perda de altitude, reporte reinterceptando a final, dando 0, gol 1888. Ciente, gol 1888. Oceaneia 6224, seu solo 54, libere a direita, chame solo 1219. Direito 1219, graças. Salve Salvador, Oceaneia 6224, né? Como é que escuta? 6224, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1. 1888. 198, gol 1888. Quatro quatro oito oito, pronto para cópia. Utilizado Recife, 350, subida Puca, transição Aracaju, Puca, Jamaracaju, configura à esquerda, 5464 é o código, 1198 é o controle. Certo, chamo para posicionamento. Gol 1970. Boa noite, avistado. Informe checado, 150 graus com 629, gol 1970. Tá, baixado travado. Baixado e travado. Cliente tem pouso autorizado na pista no 0, gol 1970. Boa, obrigado. Salvador Ground, good day, Romeo Zulu Oscar 850, request push and start. Coordination ground stance, report chart for taxi, Azores 850. Say again, please, Azores 850. Clear the push and start up, report chart for taxi. Clear for push and start, and call you again for taxi, Romeo Zulu Oscar 850. Boa noite, eu escrevo isso, que confirma por gentileza pátio e pista de decolagem. Antes, pronto, cópia. Autorizado Petrolina, nível de voo 380, prossegue Upper Zulu 20, decola pista 17, curva à esquerda após a decolagem, cumpre o perfil Momo, transição Flock. Aciona o transponder 5466, controle 1119.8. Oi, Salvador, boa noite, é o 5515, localizador. Boa noite, 5515, tenho tráfego à vista, continue ao número 2 para pouso, no 60 graus com 5 nós, reporte checado, 5515. Guadalajara, check 3555. 9 abordos, apresente, torre 98, decima 95, fracionamento, táxi de colagem. Muito bravo, Whisky, boa noite. Livre acionar, reporte táxi, Whisky, bravo, Whisky. Baixa, travou 5-5 no 5. Vicente, continue a aproximação, informarei pista livre, o trip 5-5 no 5. É, deixa eu prosseguir no 5-5 no 5. O 970, solo 02, libera direita, solo 219. Direita, solo 219. Alô, Salvador, muito boa noite, Gol 970, Ivan. Boa noite, Gol 970, ingresso a Alfa e apartamento da Juliette. A Alfa e da Juliette apartará, Gol 970. 5-5 no 5. Salvador, Gol 888, agora uma milha para o externo. 888, continua a aproximação, pista no 0, vento no 60 graus com 59, informarei pista livre no 888. Aguardando pista livre, Gol 888. Taxi livre, reporte para ingresso na pista no 7, Whisky Bravo Whisky. Stop on the ground, is Romans Lower Grade 50, request taxi. 08-50, approve the taxi to holding point runway 10 via main April and taxiway India, holding point contact tower frequency 118.95, QNH 1015. Holding point runway 10 via taxiway India. And change 118.95, KNH 1015, Romeo Zulu Oscar 850. Gol no 888, livre pouso no 0, número 0 graus com 049, tem checado? Baixou e travou, Gol no 888. Tem livre pouso, pista no 0. Livre pouso, Gol no 888. 595, ingresso a Alfa, Kilo, Pátio 3, fica atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, Passou 4488, copia a torre? Sim, da informação Alfa, solicita autorização para Recife. Chamou foi o SAM? 3305, confirma. Exato. E agora cópia, 3305. Aguardando. Antes da Juliette, chegou no 970. Ok, mantém a posição, 1970. Mantenha com a Juliette. Autorizado ingresso da 7, reporte alinhado na cabeceira. Whisky, Bravo, Whisky. Data livre, pushback acionamento, informa para o táxi, Brasil 4488. Prossiga. Prezado Recife, nível de voo 330. Decola pistão no 0, curva esquerda após a decolagem, cumpre o perfil Puka, Jamo, após Aracaju, intercepta Upper Whisky 58. Após prossegue conforme a rota. Aciona o transponder 5472, controle 199, décima 8. Recife, nível 330, decola no 0, curva esquerda Puka, Jamo, Aracaju, Upper Whisky. depois, conforme rota do plano de voo, transponder 5472, controle 1998 para 3305. Correto, então, pronto. 3305. Ou 9970, observe o táxi do tráfego até o ponto de espera após ingresso Juliette, portão 1-0. Sente após via Juliette, portão 1-0, com 9-7-0. Salvador, Gono 888, livrando na... Oi, doutor 8, boa noite, táxi autorizado via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, Gono 888. 8. Livre pouso, pistão no zero, trip 529. Mantenha a posição Whisky Bravo Whisky. O Bravo Whisky, após a decolagem, teria condições de cruzar o campo acima do 030. Ok, não precisa tanto. Vamos aguardar apenas a passagem da primeira aeronave sair na curta final, da visual com ele, o ATR da Trip. Após a passagem dele, se eu teria condições de decolar de imediato. Ok, então após a passagem do trip sobre o eixo da 17, você pode iniciar a corrida, vento no 60 graus com 4 nós, cruzando o campo acima do 30, do 030, Whisky Bravo Whisky. Right, 50, rolling point, runway 10. Roger, maintain position, Azores 850. Maintain position. The Foxtrot, chegou no 888. Mantenha a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. Portão previsto é o número 4. Antes da Juliette, Gono 888. Gono 8. Direita, falando 209. Whisky, Bravo Whisky, decolou o Zono 0, cruzamento do campo acima do 030, controle na frequência 1198, 1198, uma boa noite, obrigado. Obrigado, amigo. 198, agora com controle. Alfa, Kilo, Pátio 3, fica atento ao sinalizador. O 1170. Vive, pouso, 1170. Runway 10 is orders 850.